pra você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal, de que me queixo? São problemas superados, mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas eu apenas desabafo confusões da minha mente. Críticas, poesia, coração vagabundo, gladiador bandoleiro, das ruas pro mundo. Aí sistema sente a fúria, revolta o veneno. Em terra de leões, nós segue sobrevivendo. Prisioneiros do gueto, nobreza de vileiro, que narra o dia a dia, covardia e o sofrimento. Com todo drama, lenço preto na cara, ideia de valente, a mente engatilhada. Não posso fraquejar, desistir pra quê? Tô na guerra, sou mais um programado pra vencer. Quem te viu, quem te vê, os loucos se erguer. De pé no que der, joga as cartas, quero ver. A trilha que invade na quebrada, maldade não vira. Tô vivão em ação, rap é voz ativa. Vou de cabeça erguida, firme e forte, lado a lado. Não caio na armadilha, Deus guia meus passos. Atitude pra frente, opções de vida. A droga não me pega, tô longe dessas. Alegria de estar contente com a família. Um churrasco, a boemias, prenda vé, nostalgia. São valores, minha inspiração, levada à função. Estilo poderoso, chefão. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Guerreiro de verdade, avança, não se entrega. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Mas o sobrevivente na selva de pedra. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Guerreiro de verdade, avança, não se entrega. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Mas o sobrevivente na selva de pedra. Gueto, preto, branco, odisseia. Sorro do compressor, kamikaze vindo da selva pesada. A diversidade na verdade, guerreiro fortalece na dificuldade. Superar, guerrear, sem vacilar. O sistema quer te dominar e te manipular. Pelo ouro, pela prata, quantos caem na armadilha? Vaidade, maldade, quando vê tá na mira. Inversão de valores, família em pedaço. O encanto se perdeu, as flores são de plástico. É trágico, louco, triste, embaçado. O mundo vai se perdendo, passo a passo. Caim matou Abel, onde tudo começou. Quem planta inveja arrancou, só vai colher a dor, mas amor pelo amor. Alguém só vê essa flor, dê valor. Não deixe a mercê, nego. Quanto tempo passou, pra nós o que restou? Desemprego, a violência só aumentou. A coragem de lanceiros que não temeram a morte. Lutaram, guerrear em prol de liberdade. Barões, coronéis, o que dirão a seus filhos? Deram nomes às cidades, avenidas, assassinos. As façanhas do RS, sua herança maldita. A guerra urbana, suas baixas na periferia. Nosso crime vem do raciocínio, informação, militância, atitude, autovalorização. Crônicas, reflexões de um bandoleiro. Leal, gangsta, nego e verdadeiro. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Guerreiro de verdade, avança, não se entrega. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Mas o sobrevivente na selva de pedra. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Guerreiro de verdade, avança, não se entrega. Gueto, favela, da senzala, odisseia. Mas o sobrevivente na selva de pedra. Essas